chegar ao rio, a jornada findar, a distância esta vida ficar. Haverá um amigo para mediar o Jordão, eu não passarei só. O Jordão, eu não passarei só. Virá socorrer o Jordão.